Como a semana que vem não vai ter aula? Semana que vem não vai ter aula porque algumas pessoas pediram. Né, João? É um feriado, uma folguinha. Vai bem pra vocês namorarem. Fazer aquilo que vocês estão com vontade. Se dá uma folga de mim também, né? Que não é fácil suportar-me. Mas, então, como a gente vai entrar para falar sobre o Espírito Santo, eu não quis começar a falar hoje, aí passar duas semanas para falar de novo. Então eu vou encravar uma aula que é sobre a síntese da história da igreja. Só que eu primeiro resolvi, depois fui estudar. Eu vi que a missão é impossível. É muita coisa. Mas eu vou tentar, assim, dar uma direcionada. Por quê? Por que estudar a história da igreja? Não é um curso de teologia? É, exatamente por isso. Lembra que eu falei que é importante nós é fundamental nós conhecermos a nossa história pessoal. Você só conhece quem você é se você conseguir narrar a sua própria história. Saber por que e como você chegou aos pensamentos que você tem hoje. Não chegaram por nada, não vieram do... Não caiu do céu. Você construiu isso de alguma maneira, foi construído de alguma maneira. Só que isso não serve só para nosso pensamento, nossa vida pessoal, particular. Também para aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente crê e tem como fé. Vocês se consideram cristãos. Mas o que é ser cristão? De onde veio essa história? Vocês frequentam uma igreja. De onde veio esse negócio? Pior, vocês falam, tirando Daniel, que ainda não fala, que eu não sei se ele é calvinista, católico ou outra coisa. Mas assim, diz protestante. O que é ser protestante? O que é ser evangélico? A gente fala, perceba como a gente fala que é alguma coisa e nem sabe o que é. A gente fala porque os outros dizem. Alguém disse pra gente que frequentar a igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus é ser evangélico. E a gente aceita simplesmente. Mas isso tem tudo, tem uma história, gente. Não é de graça. Não é por acaso. E as próprias teologias, as próprias doutrinas, não surgem do nada. Uma doutrina, às vezes, ela é debatida e desenvolvida durante séculos. Não é assim, Jesus falou lá atrás e ficou desse jeito, todo mundo... Não, as pessoas interpretaram, discutiram, debateram. Então as coisas se desenvolvem, não é de graça. Quando que começa a história da igreja? Hã? Quando Cristo, os apóstolos, sim. Em Atos dos Apóstolos. A gente pode dizer que a igreja começou oficialmente em Pentecostes. Porque Jesus tinha... Falou assim, ó, vocês vão para Jerusalém, esperem minha ordem, né? Esperem uma ordem minha. E aí acontece tudo aquilo que aconteceu em Pentecostes, da manifestação do Espírito e tal. As pessoas, então, dizem que a igreja começa ali. Claro, mas a igreja começa lá atrás, em Adão. Porque a história está toda interligada. E a história de Israel... A história de Abraão e a história de Jesus. A história de Moisés, tudo isso é igreja. Mas nós vamos demarcar, porque nós estamos falando de cristianismo, então, Jesus Cristo. E aonde começa esse negócio? Ó, vocês estão vendo aqui? Aqui é um mapa mundi. Nós estamos aonde? Nós estamos... Exatamente. No verde. No verde. bonitinho. Nós estamos aqui, ó, certo? E aonde aconteceu a história? Onde ela começou aqui, até antes? Exatamente aqui, ó. Lá no centro do mundo. No centro do mundo começa a história. Tudo bem, Edivaldo? É bem no centro mesmo. Interessante que é bem no centro, né? Parece assim, simbolicamente. Então está ali Israel, bem no centro do mundo. E a tecnologia nos ajuda, porque a gente olha assim para o mapa e de repente a gente amplia esse mapa. Está esperando o e-mail. Tá certo? A gente vai ampliando o mapa. Deixa eu ver se eu... Ah, fiz certinho, olha lá. Olha que beleza. Sem ver, só... Então aqui está Israel. Aqui começou a história. O que, que nós temos aqui, gente? Em volta de Israel. Temos aqui a África. Temos aqui a Ásia, o Oriente Médio. Tá certo? E aqui pra cá, a Europa. Tanto que ali, tu vê que a história começa ali no centro de tudo. Tá tudo no meio ali. Então Jesus Cristo começou a história ali, que parece que num ponto, pensa bem, num ponto estratégico para esse negócio se espalhar. Porque imagine se tivesse começado na Argentina. Imagina que a história tivesse começado lá na Argentina. Olha que droga. Olha que droga. Para onde que os discípulos iriam? Ou para o Oceano Pacífico, para o Oceano Atlântico, ou então ia evangelizar pinguim no Polo Sul. Entendeu? Então vê que até isso parece, parece não, tenho certeza que é providência divina, povo escolhido, o povo ali do meio, tudo acontecendo ali no centro de tudo. Então a história começa em Israel, ali é o pano de fundo, e eu digo que é o centro nervoso e a preparação de todo o trabalho evangelístico. Cristo viveu e morreu ali em Jerusalém. Aí a Bíblia fala o seguinte, que na plenitude dos tempos, não usa esse termo? A Bíblia não usa esse termo? Vamos lá pegar, só para a gente não passar sem marcar. Na plenitude dos tempos, isso está, como vocês sabem, minha memória é péssima, mas a tecnologia nos ajuda. Certo? Agora eu só procuro aqui. É melhor escrever tudo, né? Senão... Essa aí, que beleza. Efésios 1:10. Olha que interessante. Deus derramou abundantemente no 8, sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, bem, essa plenitude dos tempos significa o quê? Que Jesus, ele se manifesta no momento ideal. Se fosse antes, talvez não fosse ideal. Se fosse depois, também não. E quais são as coisas que caracterizam esse momento ideal? Primeiro, Império Romano. Tá certo? O Império Romano... Vou diminuir um pouquinho o mapa. Vocês já viram ali onde está, né? Israel. O Império Romano... Ele dominava, eu vou fazer um risco mais ou menos grosso, mas só para a gente ter uma ideia. Ele dominava mais ou menos isso aqui, ó. Tudo bem, Flavião? Então esse ciclo aí que eu fiz é mais ou menos o Império Romano e afeta ali Israel. Eu tinha que ir um pouquinho mais para baixo para pegar Israel inteiro, tá? Então afeta, pega isso aqui também, então um pouquinho mais... É o Império Romano. E por que o Império Romano ajuda a plenitude dos tempos? Porque você pega um momento em que há um império dominador, então o que que acontece? Não há batalhas tão fortes entre as nações ali. Isso facilita um pouquinho a coisa, né? Outra coisa, a Roma fez coisas maravilhosas em termos de engenharia, em termos de estradas, que facilitaram muito a vida do pessoal. Principalmente as estradas, que foram depois usadas também para a evangelização. Então a comunicação entre esses países se tornou razoavelmente bem eficiente, né? E tinha a questão da lei, a Pax Romana, tudo isso. Primeiro. Segundo, plenitude dos tempos. O que mais? Existia já um pensamento razoavelmente em evolução, que era o pensamento grego, a língua grega. Tanto que todos os discípulos escreveram em grego, que era talvez mais universal do que o inglês hoje. Né? Tanto que os carinhas lá em Israel estavam escrevendo em grego. Facilita também a comunicação ou não? E qual era o terceiro fator? Era que naquele momento a religião judaica já estava bem estabelecida. A religião judaica estando bem estabelecida, o que que acontece? A ideia de um Deus já está firmada. Isso não se discutia mais em Israel. Se talvez Jesus tivesse voltado um tanto antes, ainda havia aquelas disputas, de vez em quando ninguém levantava um altar, cultuava outros deuses. Nesse momento de Cristo, não havia mais essa discussão. Não havia mais essa discussão. Era um Deus só. Então facilitou. Essa era a plenitude dos tempos. Já estava ali, ó, a caminha pronta para o Evangelho. Então, havia o domínio aí do Império Romano. Jesus vem, faz a sua obra, morre, ressuscita, sobe aos céus. Pentecostes, o Espírito Santo se manifesta. E como começa então, vamos para o outro mapinha aqui, como começa então a pregação? Ó, vocês vão entender como chegou até hoje, hein? Como chegou a pregação? Como começou a pregação? Aonde eles pregaram primeiro? Os discípulos. Numa cidade. Hã? Jerusalém. Jerusalém. Vai para Jerusalém. Acontece um negócio em Pentecostes, aí começa a pregação. Jerusalém. Então, Jerusalém está aqui. Vocês estão vendo Jerusalém aqui. Ó. Quase que Jerusalém fugiu, mas está aqui ainda. Jerusalém está aqui, ó. Aí, depois de Jerusalém, começa a expandir. Aí, dois locais a Bíblia fala. Judeia e Samaria. A Judeia era a região sul. E Samaria, a região norte. Vocês estão vendo Israel aí, é esse laranjinha. Entre a Jordânia e Egito, e o mar. Então, Judeia embaixo, Samaria em cima. Lembra que os samaritanos eram mal vistos? Por que que eles eram mal vistos? Isso é o que falavam deles. Mas na verdade os samaritanos, eles eram tidos assim. O judeu se orgulhava de ser um povo, né? Judeu, razoavelmente puro. Quando teve anos bem anteriores, séculos antes, o cativeiro assírio, quando esse povo foi devolvido, não veio puro, já veio misturado. E se instalou no norte de Israel, que é a região da Samaria. Então o judeu do sul olhava para o nordestino lá e falava, ô, cabecinha. Tu é misturado, tu não é puro, entendeu? Tu não tem pedigree, eu tenho. Tinha outras ideias. Então acabava afetando. Então, mas tu vê que o evangelho foi para lá, pregaram em toda a Judéia e Samaria, não tem esse termo que é usado na Bíblia, beleza. Bom, só que aí apareceu um homenzinho chato, judeu, chamado Paulo, que começou a pregar, primeira cidade depois de Samaria, primeira cidade fora de Israel, Antioquia, que fica onde? Na Síria. Ali, ó. O Rosinha. Aqui, ó. Ó, onde, Paulo? Tá vendo a cidade da Síria ali, qual que é? Damasco. O que aconteceu em Damasco? A conversão de Paulo. E aí Antioquia mais acima. E Paulo, ele começa a pregar, ó, por exemplo, as igrejas do Apocalipse, elas ficam nessa região aqui, ó. Que é ali a beirada da Turquia hoje, né? E a Grécia, tal. Ele pregou na Grécia. E aonde Paulo foi morrer? Aonde Paulo morreu? Em Roma. Então vê bem, aonde foi atingir? Lá em cima. Ele disse que ele ia chegar na Espanha, né? Tinha planos, dizem que tinha planos de ir para a Espanha. Então vê bem, lembra daquele, a ilha, quando teve um naufrágio? Naufrágio de Paulo? Não, Patmos é onde ficou João, quando foi preso. Paulo sofreu um naufrágio, ele estava indo para a ilha de... Era Creta? Creta. Então aqui, ó. Tá vendo? Ele atravessou o rio, o mar aqui, o parte sul do mar Mediterrâneo ali, para atingir Creta. Agora imagina, isso aqui é espaço pra caramba. Imagina com os barquinhos daquela época que não aconteceu de naufrágio, né? Então toda aquela história de você estava passando o mar e tal, é nesse mar aqui que está rolando aqui. Então, você vê que o evangelho começa a subir. E aí os discípulos, eles começam a pregar. Então tem gente que vai pro Egito, tá certo? Tem gente que desce um pouquinho mais aqui, alguns sobem um pouquinho mais aqui, e fica mais ou menos nessa região. E aí começa o evangelho a se espalhar. Existiu, quando Paulo começou a fazer essa pregação aqui, existiu uma briguinha, que eu sempre falo, entre os discípulos originais e ele. Por quê? Porque eles queriam que, achavam que Paulo poderia até pregar, mas tinha que informar aqueles que estavam pregando que tinha que cumprir as práticas judaicas. Aí eles fizeram o chamado Concílio de Jerusalém. O que eles decidiram nesse concílio? Ah, mais ou menos assim. Vamos fazer uma concessão. Quem for judeu, cristão, pode... segue as práticas. Quem não for judeu, fica desobrigado das práticas. Esse é o Concílio de Jerusalém, que eles chamam o primeiro concílio da igreja. Paulo, Pedro, o pessoal discutiu e chegou a essa conclusão. Gente, então nós temos Paulo, Jesus Cristo, e aqui nós temos discípulos. E nós vamos ter aqui, a partir daqui, vários... eu vou colocar vários pensadores, eu vou usar esse nome, pensadores. Porque a gente olha a Bíblia e conhece ali Paulo, Tiago, João, Pedro, Judas, Timóteo, que recebeu de Paulo. Mas a gente às vezes esquece ou não sabe que paralelamente existiam muitos cristãos que escreviam também cartas para as igrejas. Paralelamente. Tanto que existiram algumas cartas que quase entraram no cânon. Por exemplo, a carta Clemente de Roma. Pastor de Hermas. Então existia muita coisa. Então eles falam assim, não é de se assustar o tamanho de cartas do Novo Testamento, o número de cartas, mas é de se assustar quão poucas cartas estão no Novo Testamento. Porque existiam muitas. Quase existiu no cânon a terceira carta de Coríntios. Né? Mas não entrou porque não ficou-se muito certo da autenticidade. Então existia muito. Então havia muitos polemistas. O que eles faziam? Polemista, que era aqueles caras que discutiam questões gerais. Existiam quem mais? Pensadores e apologistas, que eram aqueles que defendiam a igreja. Tá? Tem registro desse? Tem. Dá até para pegar. Vocês... Procura, pode procurar. Isso aí você acha até na internet. Pastor de Hermas. É, isso é um pouco diferente do teu. Tu vê que o cânon, ele tem uma linguagem própria. Saiu do cânon, cristão, mas você já vê que muda um pouquinho. Já vê que muda um pouquinho. Mas é interessante, é bom saber, é bom conhecer. Outro dia o Fernão citou, não sei se vocês repararam, o Fernão de Púlpito citou a terceira carta de Coríntios. Ele até citou, fazendo a ressalva, mas ele citou. Realmente existe. O que começa aqui, então? A formação, e agora para vocês começarem a entender a nossa origem. Formação das igrejas locais. Como aquelas eram divididas? Na Bíblia já tem isso. Como aquelas eram divididas as igrejas locais? Por cidade. Lembra que Paulo às vezes fala assim, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, tal, tal. É por cidade. Cada cidade tinha uma igreja. Claro, as cidades eram bem menores que hoje. Imagina uma igreja em São Paulo hoje. Seria uma piada, cada rua, né? Tem um... cada quadra tem... aí tinha Irineu, Policarpo, Clemente de Roma. Ih, assim vai longe, vai longe. Depois eu posso te passar esses nomes. Então começa o evangelismo, começa a igreja a crescer, começa a criação de igrejas locais. E o Império Romano ali por trás disso tudo. O que aconteceu desde daqui? Desde que os discípulos saíram, o que aconteceu com Estevão? Morto. Com Paulo? Começaram a ser perseguidos. Perseguição. Então nós estamos falando aqui do ano. Que ano é aqui? Não, desculpa. Jesus Cristo. Que ano é aqui? Ano zero. Aqui. Discípulos velhos pensadores vão falar do ano 40 até, né? 40 e diante. Então, olha, perseguição contra cristão. Até o ano 315, mais ou menos. Os cristãos sofreram perseguições durante 1, 2, 3, quase 4 séculos de perseguição. Períodos mais duros, períodos menos duros, mas sempre perseguidos. Quem foi o primeiro perseguidor dos cristãos? Falando de uma maneira geral, não. Foram os próprios judeus. Os judeus foram os primeiros perseguidores. Por isso, olha, você entende. Por que vocês acham que o judeu tem uma fama tão ruim na história? Sempre foi perseguido no Ocidente, o nazismo, antes. O judeu sempre teve uma relação conturbada com o Ocidente. Por causa disso, porque o judeu no começo da história era um perseguidor. Foi tido como perseguidor, foi quem crucificou a Cristo e também perseguiu os primeiros discípulos, os primeiros cristãos. Claro que... essa forma como essa reação contra o judeu é uma falha de interpretação. É um exagero, mas é para a gente entender o que aconteceu. Depois dos cristãos, quem perseguiu? O próprio Império Romano. Por exemplo, o primeiro imperador que fez uma perseguição contra os cristãos foi Nero. Que até alguns teólogos dizem que ele é o anticristo, falado por João. Nero. Dizem, não confirmam, mas é provável, ele mesmo tocou fogo na cidade, depois botou a culpa nos cristãos, mandou crucificar um monte, ainda untou os com óleo de peixe. Agora, por que que os cristãos também eram perseguidos? Os cristãos eram vistos, assim, como pessoas muito sisudas, comedores de criancinhas, rezadores de catacumbas. É o louco, a única coisa que eu falei. Dessas coisas, a única coisa que realmente acontecia era rezadores de catacumbas. Porque os cristãos se reuniam nas catacumbas. E se reuniram durante esse tempo todo nas catacumbas. Por quê? Porque não era bem visto. Então, o cristão, ele não aceitava adorar os deuses da cidade, ele não aceitava adorar o imperador, ele era cheio de moral, né? Porque o cristão é assim. Então, ele era mal visto, é óbvio. Então, sempre teve essa relação conturbada. Teve períodos terríveis de perseguição e teve períodos mais ou menos, mas sempre desse jeito, sempre sofrendo. Pode fazer. Nesse momento, assim, os cristãos eles já não eram mais judeus, nem era geral. Não, era, como esse, não tinha uma etnia. Não, realmente não. Existiam os cristãos judeus, mas a coisa começou a se espalhar. Aí já tinha de todo jeito. E aí eu falo, Nero, ainda é a época de Paulo. Paulo foi morto por Nero. Pedro provavelmente também. Então ainda tinha os cristãos judeus, mas a coisa já estava se espalhando já. Então, já muita perseguição e por esses motivos que eu falei. Por exemplo, os cristãos eram acusados de adorar um asno, um burro. Tem um livro meu ali, deve estar ali, que é O Elogio do Burro. O Elogio do Burro, o nome do livro. E ele começa com uma gravura de um burro na cruz. Uma gravura do, acho que do século II. Que era a acusação que se fazia contra os cristãos, que eles adoravam até um burro. Então, saibam que vocês seguem uma fé que no princípio tinha essas acusações. Ó, nossos pais na fé se reuniam em catacumbas. Nossos pais na fé eram acusados de adorar um asno. Foram perseguidos durante quase 4 séculos. Importante a gente saber isso, saber a história da nossa história. Dizem até que, tem uma frase que eles falam, que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Pode ser. Só que o que aconteceu? Eles eram perseguidos, mas qual era a reação desses cristãos naquela época? Era algo absolutamente passivo. Impressionante. Eles não reagiam. Nunca reagiram. Eles estavam... tem a história de Policarpo, se eu não me engano, que havia sido preso, ia ser mandado à arena. Ele está indo para a arena, preso. Aí vem os amigos tentando subornar o guarda, né? E dando a oportunidade, pode subornar, então, podemos subornar, se o senhor não quer. Ele falou assim, ninguém vai tirar a minha oportunidade de ser um pão de Cristo jogado às feras. Mais ou menos isso que ele falou. Porque a cabeça dos caras realmente estava... Era um momento diferente. Diferente. E essa não reação dos cristãos começou a mudar a ideia que as pessoas tinham deles. Imagina, você vê um povo sendo... tomando porrada, sendo jogado às feras, sendo queimado, sofrendo martírio e não reagindo, continuando firme, crescendo, chega uma hora que as pessoas falam, que é isso aí? Tem alguma coisa aí. Então começa a acontecer uma mudança na relação das pessoas com os cristãos. Também por essa época, o que acontece aqui? Acontece as disputas contra heresias na igreja. Já lá no comecinho, já tinha disputa contra heresias. Então aqui surgem filósofos cristãos, polêmicos cristãos, apologistas cristãos, lutando contra heresias. Quais eram as heresias mais comuns? Tinha, de novo, heresias. Vou por aqui em cima, heresias. Aqui embaixo. Heresias. Judaizantes. Ainda existia, continuava aquela disputa, será que é para seguir a lei, aquela coisa? Circuncisão. Isso, circuncisão. E tinha o gnosticismo, que era aquela coisa mística também. Então eles ficavam, já nessa época já tinha essas disputas. E o que aconteceu aqui? Por que a perseguição acabou em 315? Foi aquele caso de Constantino, imperador romano, que estava numa batalha, pediu para Deus, fez uma oração, e de repente diz ele que viu uma cruz. E ele venceu a batalha e tal, então ele nesse momento ele diz que se converteu. Só que as pessoas falam assim, ah, a igreja se tornou estatal em Constantino. Não, não. Constantino, o que ele fez foi baixar um edito dizendo para acabar com a perseguição aos cristãos. Foi Constantino. Se você... É engraçado que quando eu li Eusébio de Cesareia, que é um historiador cristão, num período um pouquinho depois daqui, meu, quando ele começa a falar de Constantino, ele vai babando o ovo do imperador, que para ele era um herói. Imagina, você é cristão que sofre 4 séculos de perseguição, de repente vem o imperador e fala, acabou. Independente dos motivos íntimos e não íntimos do imperador. Acabou, acabou. Para os cristãos ele virou um herói. Só que aqui em 380, aí sim, Teodósio, que era o outro imperador, o que aconteceu? Ele se converteu e tornou cristianismo religião oficial do Império Romano. Não só isso, proibiu outras religiões, mandou prender, aí virou o jogo ao contrário. Então, na verdade, não foi em Constantino que aconteceu a igreja estatal, foi em Teodósio, em 380. Ali realmente começou. Mas, voltando, de vez em quando eu tenho que voltar, porque não dá para falar tudo certinho na linha. No ano 170, por exemplo, a igreja, os escritores da igreja, já começaram a chamar a igreja de igreja, quem sabe? Católica. Não tinha papa. Não tinha poder central, mas já usavam esse termo. O que significa igreja católica? Universal. Igreja universal. Quando você fala católico, você quer dizer universal. Igreja católica. É em grego. Em grego. É em grego. Deve saber. Deve saber. Então, igreja católica significa simplesmente igreja universal. Isso já no ano 170 começaram a falar. O que eles queriam dizer? Que existe uma igreja universal. Bom, nós cremos nisso também. Não cremos que existe uma igreja? Sim. Era isso que eles queriam dizer. Só que o que acontece? Já aqui, o Império Romano está em decadência. O Império Romano já está enfraquecendo, começam a surgir invasões bárbaras e o Império se divide em Império Ocidental e Império Oriental. Vamos para um outro mapinha aqui, vai. Então nós vamos voltar aqui, ó. Então nós temos aqui o Império Romano, vai. Muito moderno, né? Então, o Império Romano está aqui. Então, o Império é dividido. Eu vou fazer também um traço razoável, um traço mais ou menos, da divisão desse Império, tá? Então, nós temos uma capital que ficou sendo em Roma, que já era, mas surgiu um Império Oriental, Romano Oriental dividido. Onde era a capital? Constantinopla, Istambul, ali na Turquia, na divisa entre a Europa e a Ásia. Então você tem o Império dividido. O Império já está enfraquecido. O que acontece, gente? Isso é importante para a gente entender as razões das coisas. Tá vendo esses aqui, essa turma aqui, ó? Aqui, aqui, esses aqui, aqui, que mais? Aqui mesmo. Quem é que são essa turma aí? Era aqueles chamados bárbaros. Chamados bárbaros. Então é a turma que não tinha sido atingida por cristãos. Eram os bárbaros que a gente vê em filmes, né? Nem o Conan. E esses bárbaros, ostrogodos, visigodos e blá blá blá, vão fazendo incursões contra o Império Romano já enfraquecido. Principalmente o Império Romano Ocidental. Até que no ano 475, mais ou menos, cai o Império Romano Ocidental e fica só o Império Romano Oriental, que é o que ele chama de Império Bizantino. 400 e quanto? Cara, 475, se eu não me engano. Depois me lembra que eu faço a... Eu falei que, para quem chegou mais tarde, eu falei o seguinte. Eu não queria entrar em Espírito Santo, porque nós não vamos ter aula semana que vem. Então, prefiro entrar depois para a gente entrar. Então, eu falei, pô, uma boa hora para eu dar a síntese da história da igreja. Só que eu resolvi dar a aula antes de estudar. Quando eu fui estudar, eu falei, me dei mal, a coisa é complicada. Então, eu tenho que trazer muita coisa de memória. Então, alguns anos assim, eu não vou lembrar, mas depois eu puxo. Por exemplo, até aqui, em Constantino, reuniões só em catacumbas. A partir daqui, já começaram a surgir os primeiros templos. Agora, voltando, os bárbaros começam a invadir. Por exemplo, quando você leu, Daniel, Cidade dos Homens, Cidade de Deus, ele narra o início de uma invasão bárbara e a reação dos cristãos, aí as controvérsias éticas depois dessas invasões e tal. E a coisa era feia, eles invadiam e mandavam bala. Só que o que começou a acontecer? Os bárbaros começaram a entrar nos lugares cristianizados, porque ali já havia, o império já tinha criado o império oficial cristão. Então o Império Romano, ainda que tenha caído o ocidental, era cristão oficialmente. Então com a invasão bárbara, o que acontecia? Vinham bárbaros pagãos e começavam a conviver com cristãos. E como que isso ia rolar, gente? Então, o que a igreja começou a fazer? Ela começou a tentar a evangelizar esses bárbaros e a absorvê-los dentro da igreja. Por um lado, isso era óbvio que ia acontecer, porque o cristianismo já estava muito evoluído em termos de pensamento. Era fácil até você evangelizar um bárbaro. O bárbaro vinha com aquelas religiões pagãs, sem qualquer lastro intelectual, vinha um cristão, nessa época já tinha Agostinho, já tinha Ambrósio, pô, os caras iam pregar, claro que... Só que você está absorvendo um povo de uma cultura completamente diferente dentro da igreja. Qual é o resultado disso? Dificilmente você vai manter a tua igreja pura, pura, pura. E aí é que começam muitas dessas coisas que a gente vê na Igreja Católica, por exemplo, imagens, ornamentações, uma ritualística, muito tem um pouquinho dessa mistura, muito tem um pouquinho, não, muito tem dessa mistura com a forma pagã de ser. Não estou dizendo que é com a religião pagã, mas com a forma exterior pagã, bárbara de ser. A questão ética é o seguinte, isso foi bom ou foi ruim? Olha, por um lado não é bom, claro que não. Muito melhor você manter ali na pureza. Mas por outro lado, também foi isso que permitiu a sobrevivência da igreja. Porque imagine esses bárbaros chegando, dominando, acabando com a religião cristã no Ocidente. Então, tudo como tudo na vida, a coisa não é tão simples. As pessoas costumam simplesmente criticar, falar, não, isso está errado, a igreja falhou. Não sei se é tão simples assim. É fácil você falar que no século XX, os caras lá, vendo suas mulheres sendo estupradas, vendo um povo chegando e dominando e... tem que fazer alguma coisa. E foi nessa época também que a própria igreja lá católica se dividiu, né? Então, foi a manter o ritual. Isso foi depois. Isso foi depois. Bem depois até. Isso foi bem depois. Isso foi bem depois, eu vou chegar lá. É, então você tem o Império Oriental e o Império Ocidental. O Império Oriental, que é esse aqui com a capital em Constantinopla, ele se manteve ali mais ou menos firme. O Império Ocidental caiu e aconteceu essa mistura. Mais ou menos aqui em 200, voltemos um pouquinho em 200, um outro termo por Cipriano foi dado. Cipriano era um outro pensador cristão. Ele começou a chamar a igreja como mãe. Também era um termo que não era comum naquele momento, foi colocado por ele. E a igreja católica tem essa cultura de ter a igreja como mãe. Tá? Em 325 acontece, isso é importante, o Concílio de Nicéia. Quais são as duas deliberações mais importantes? Sobre a organização da igreja e sobre a divindade de Cristo. Porque, gente, é aí que eu falo. Vocês hoje, a gente chega aqui e fala assim, ah, Jesus é Deus. Tudo bem, eu recebi já isso. Desde... Só que isso, vocês acham que isso era uma coisa que vinha assim, todo mundo tranquilo? Nada, os caras tinham discussões e disputas terríveis para se chegar à conclusão se é isso mesmo. Bom, ótimo que tenha sido assim. Ótimo. Sinal que as pessoas pensaram, o cristianismo é sempre digo, cristianismo não é um insight vazio. O cristianismo é um processo de pensamento, de reflexão, de disputa. Então, no Concílio de Nicéia, eles discutiram e chegaram à conclusão. Realmente, Jesus Cristo, Logos, é Deus. Tinha um outro, divindade de Cristo para outro. Organização da igreja. Também foi nesse concílio que começou mais a organização da igreja. Aí tem um outro concílio, já em 449, também é importante, que é o Concílio de Calcedônia. O que aconteceu nesse concílio? Primeiro foi declarado que as duas sés de Constantinopla e de Roma tinham poderes iguais. Viu? Aqui foi declarado que as duas tinham poderes iguais. Aqui também foi fechado um outro termo. Sabe qual que é? Maria. Calma. Teotocos. O que é Teotocos? Mãe de Deus. Mas, ainda, nesse momento, não tinha a conotação que se tornou depois. A disputa era a seguinte: Maria é mãe de Deus? Porque antes eles decidiram que Jesus era Deus. E Maria sobrou. Porque os caras eram assim. Não passava nada. Tudo eles punham para debater. Eles não usavam Deuteronômio. Em assembleia. É, não era, era. Então chegou Maria Teotocos. Maria era Teotocos? No final, ela era. Se Jesus era Deus, ela era mãe de Deus. Ponto. Não passava disso. Mas já era semente do que viria a ser depois. Aqui foi definido só patriarcados orientais, porque a igreja ortodoxa ela é dividida em patriarcados. E aqui começou essa divisão de patriarcados na igreja ortodoxa. É engraçado que a gente tem... A igreja ortodoxa ela tem tanto tempo quanto a igreja católica romana. E a gente não tem pouquíssimas informações, né, sobre ela. Mas são informações, é uma história gigantesca, tanto quanto a romana. Nesse momento, tu vê que está dividido, e eles colocam os patriarcados, né? Então existiam 5 patriarcados, 4 no Oriente e 1 no Ocidente. Qual era o patriarcado do Ocidente? Roma. Por enquanto era uma coisa só. Bom, outra. O que acontecia mais ou menos nessa época? Com essa mistura, então, dos bárbaros entrando na igreja, tal, os pagãos, foi uma época que os templos começaram a ser ornamentados. Imagens foram começar a ser colocadas. E aí vocês acham que desde lá foi tudo bem? Nada. Desde o começo houve discussão se e isso era certo ou não. Chegou o imperador, para o imperador baixar um comunicado dizendo se era ou não. Isso só foi fechar lá na frente, no ano mil e pouco, quando uma imperatriz chegou e falou, não, as imagens são corretas, não devem ser adoradas, não devem ser adoradas, mas podem ser, receber tributos. Como, aí ela até dá um vacilo, como na antiguidade. Pô, na antiguidade era paganismo, Roma, Grécia. Mas vê aqui, ó, nós estamos aqui, essa discussão vai até o ano mil e pouco. Então não era assim. Ah, sempre foi calminho. Não, os caras tinham, que eles chamam de discussões iconoclastas, sobre os ícones. Se era certo, se era não. Nunca foi uma coisa muito tranquila. Então respiremos. Século 7. O que acontece no século 7? Acontece a expansão, a criação e a expansão do Islã. Do Islã. E aí, gente? A expansão do Islã, vamos pôr outro mapinha aqui. A expansão do Islã acontece de uma maneira que vai afetar bastante a história. Porque o Islã vem aqui de baixo, né? Da Arábia, né? Tá vendo aqui, ó? Esse mar aqui, ó. Aquele mesmo mar de Paulo. Esse mar era o mar onde eram feitos os negócios da época. Tudo passava por esse mar. Então o cara vendia lá para Roma, tinha que vir pelo mar. Com o crescimento islâmico, ele vai crescendo, o que acontece? Ele vai dominando o mar. Então você tem um domínio islâmico no mar. E o que acontece, gente, com o Ocidente cristão? Ele fica com dificuldades, dificuldade de negócio, dificuldade de desenvolvimento. Ele começa a se isolar, porque ele não tem, porque a expansão é por meio dos negócios. Então o Ocidente ele começa a ficar isolado. Com exceção aqui de Veneza. Tá vendo Veneza aqui, ó? Veneza ficava num ponto estratégico. Veneza conseguiu manter assim a coisa funcionando porque ela ficava no mar. Mas essas cidades aqui, principalmente para dentro aqui, ó, ela começa a se isolar. Isso é a ideia. Quando a gente vê um filme sobre filmes sobre a Idade Média, né, a gente sempre vê aquele, é sempre um castelinho, um povo fechado, aí o outro. Não é perfeita a ideia, porque esses filmes são péssimos para retratar isso, mas é mais ou menos a ideia do isolamento. Acontecia mesmo isso. A Idade Média foi um período de isolamento. E muito, só que muito da ideia que a gente tem da Idade Média, ela vem, depois eu vou falar aqui, do Iluminismo, que queria criticar a Idade Média. Mas não é bem assim, mas vamos lá. Então você tem um Ocidente cristão isolado, mas surge no ano 800 um homem chamado Carlos Magno, que a gente poderia aqui dizer que hoje é um imperador ali da região da França, tá? Carlos Magno formou um império forte e absolutamente cristão. Absolutamente cristão. Então esse é um período importante, porque aqui sabe o que foi criado? Uma coisa chamada alfabetização. Estudos bíblicos. Ouviram falar de Charles Martel? É. Carlos Magno. Oh, desculpa, confundi. Carlos Martelo, depois... Bem, Carlos Magno é antes de Carlos Martelo. Mas segue o mesmo império. Então, Carlos Magno fez uma grande... O que que começa aqui? Por que que eu marco Carlos Magno? Porque aqui, provavelmente, aqui a gente pode dizer que é o começo do poder secular da igreja. É aqui que a igreja começa a ter um poder sobre as questões civis. Principalmente depois da morte de Carlos Magno. Porque aí o império não tinha quem substituísse a altura, ficou uma disputa entre Papa e Imperador. Papa versus Imperador. Então essa ideia que a gente tem hoje, que a gente vê dos papas mandando e desmandando em tudo, vem principalmente a partir desse período. Mas não pensem que o papa sempre mandou em tudo, não. Sempre foi uma bela de uma disputa entre o papa e o imperador. Disputas ferrenhas, duras, complicadas. Sempre uma disputa entre papa e imperador. Tá? Aí, Daniel, no século, a partir do século IX, começa a haver a disputa entre o Ocidente e o Oriente. Em 1043, não, desculpa, 1053 acontece o que chama Grande Cisma. O que era o grande cisma? Foi a grande ruptura. Até aqui a igreja era uma só. Em 1053 a igreja oriental se separou, que é o que nós chamamos hoje de igreja ortodoxa. Que era a igreja mais ligada ao poder oriental, quanto a igreja ocidental mais ligada a Roma. A igreja ocidental fala que língua? Latim. Latim. Que é a Vulgata, a Bíblia. E a igreja oriental, latim também? Não, é grego. Aonde hoje tem a igreja oriental mais forte? Rússia, Armênia, aquela região mais, né? E a igreja ocidental, a igreja ocidental. E também tem no Egito, tem alguma coisa, mas eu não vou entrar nesse detalhe, não dá para também falar de tudo. O que acontece aqui também? O que eles chamam de aqui criação de monastérios e aqui um reavivamento monástico. Por que é importante colocar o reavivamento monástico? Porque com esse Ocidente isolado, a importância dos monastérios foi grande. Gente, foram nos monastérios se desenvolveu agricultura, matemática, astronomia, teologia. Nos monastérios se desenvolveu tudo isso. Os mosteiros é onde tinham as pessoas realmente cultas. Fora dos mosteiros, o pessoal era ignorante. Aliás, às vezes eles tentam retratar um aristocrata medieval sábio. Não é. O cara, quando era aristocrata da corte medieval, ele era normalmente analfabeto. Mas os mosteiros, dentro dos os padres lá, eles eram cultos. E o que começou a acontecer? Imagina uma Europa ocidental toda isolada. Aí você mora numa cidade, né, num feudo medieval. Então tem lá o padre... Quem controla, quem começa a controlar as coisas, número de pessoas, controle estatístico de alimentos, distribuição, quem é que começa a fazer isso? São os mosteiros. Casamento, registro. Então a igreja, ela assume o quê? Um poder burocrático. Até contra gosto. A igreja não queria isso, mas era necessário, não tinha ninguém para fazer isso. Eles eram os caras sabidos, eles eram os caras cultos. Então eles começaram a desenvolver isso dentro das cidades. Por isso essa ideia que a gente tem hoje de, dos, da igreja dominando. Tem uma certa razão essa ideia, mas a gente tem que entender os motivos disso aí. Por exemplo, quem criou os hospitais? São os mosteiros. Por que vocês acham que a enfermeirinha anda com aquela cruzinha na cabeça? Exatamente. Então foram os mosteiros que foram criados os hospitais, os albergues. São todas ideias que vieram de mosteiros. Quem criou a cerveja? A cerveja não, desculpa, o champanhe e o vinho. O champanhe foi, foi num mosteiro, foi um monge monum. Não, não foi não, foi de propósito. Olha, dutos. É impressionante assim, se for ver, que a gente achava que as coisas eram assim, tudo largadas, né? Ficava lá aqueles monges. Não, a coisa era... E você sempre tem que lembrar que é numa Europa que está completamente isolada. Aí, lembra que tem a... O... A invasão muçulmana. E aí, a partir daqui, começam aquelas coisas chamadas cruzadas. O que eram as cruzadas? Basicamente, era a tentativa de retomar Jerusalém da mão dos islâmicos. Algumas deram certo, outras deram muito errado. Mas basicamente era isso. Aí depois das cruzadas, a gente pode dizer que aqui, ó, 1181, começou o quê? A Inquisição. O que, que era a Inquisição? Não. Também. Mas a Inquisição era um processo de condenação contra hereges, bruxas e afins. Como que era esse processo? Era um processo rigorosíssimo. Não pense que a Inquisição era assim, ah, manda lá prender e tal. Não. Vinha, havia um debate, o cara tinha a oportunidade de se defender, blá, blá, blá. E aí tinha uma malandragem. No final tinha uma malandragem, se o cara era condenado. A igreja não condenava à morte, nem menos executava o condenado. A igreja excomungava. E como o Estado estava envolvido com a igreja, o Estado jogava na mão do Estado. O que, que o Estado fazia? Executava. É uma saída muito espertinha para não sujar as suas mãos com sangue. Isso tinha naquele filme da história do... Lutero? Não é? Já existia. Não, a Inquisição existe, na verdade, a Inquisição existe até hoje. Né? O Mas Santo Ofício. Aparece esse julgamento. Sim. Então a Inquisição aqui, só que aqui é uma Inquisição, gente. Não pense que aqui matou muita gente, não. Aqui não. A Inquisição foi matar muita gente depois, principalmente na Espanha. Isso já no século XVI. A fama que se tem, às vezes a gente pensa na Inquisição, a gente fala assim, nossa, a Inquisição era sangrenta, e a nossa memória vai lá para a Idade Média. Não, não é. É já no tempo moderno. É na Espanha, a Inquisição espanhola foi mais dura. Essa foi. Então, beleza. Até aqui. Só para terminar essa parte aqui, a Inquisição. Depois daqui tem uma coisa que é o escolasticismo. O que, que é o escolasticismo? São a criação das universidades. Quem criou a universidade? A igreja. Quer dizer, os caras metem o pau na igreja, mas foi ela que criou quase tudo. A igreja criou a universidade. E nessa época, quem davam aulas nas universidades eram os padres. E é uma época dos maiores pensadores. Tomás de Aquino, Anselmo. Anselmo Ramon. Pedro Abelardo, e essa turma toda. O que acontece aqui... Queria eu. Agora, o que, que acontece aqui é o seguinte. Nível intelectual altíssimo. Idade Média ainda, hein? Final da Idade Média. Altíssimo. Eu acho um absurdo qualquer pensador moderno querer falar mal de alguém. Os caras... Qualquer um moderno lê não entende. Primeiro. Altíssimo. Em contrapartida, um período de esfriamento, óbvio. Disputas inúteis. Muita intelectualidade também acabou nisso. Tá? Isso aqui vai até mais ou menos... Eu vou chutar aqui, 1.400. Quantos minutos de aula? 9 e 10. Vamos fazer uma pausa, depois a gente volta para terminar.